tocou a marcha de núpcias. A igreja abriu as portas e os convidados te olhando, e o seu pai te levando, sua mãe só chora. O Bernardino e a Ana vem levando as alianças. Só de olhar meu nervoso, pressão 18 por 8, sintoma de quem ama, vem, vem. E mais tem algo errado. O matrimônio que era pra ser meu, eu tô te convidado. E esse casamento só tem um defeito: essa aliança não é pro meu dedo, e não vai ser pra mim o seu aceito, seu aceito. E esse casamento tá com o noivo errado. Era pra ser eu aí do seu lado, e agora vou ter que sofrer calado. Felizes para sempre ou pra sempre largado. Portal do Arrocha. Oh, Arrocha! O Bernardinho e a Ana levando as alianças. Só de olhar é nervoso, pressão 18 por 8, sintoma de quem ama. E mais tem algo errado. O matrimônio que era pra ser meu, eu tô te convidado. E esse casamento só tem um defeito: essa aliança não é pro meu dedo, e não vai ser pra mim seu aceito. E esse casamento tá com o noivo errado. Era pra ser eu aí do, e agora vou ter que sofrer calado. Joga baixo, vocês, vai. E esse, eu quero ouvir, vai. Essa aliança não é pro, e não vai ser pra mim o seu aceito. E esse casamento tá com o noivo errado. Era pra ser eu aí do seu lado, e agora vou ter que sofrer calado. Felizes para sempre ou pra sempre largado. Minha dota, coração, vai!